Correria sim, pressa nunca. Francamente, viu? Fora daqui! Fora daqui! Fala galera, estamos aqui mais uma quinta-feira, mano, olha só, olha o nível do Teólogo de Quinta, olha o nível do nosso blog, da produção que trabalha comigo, da galera que trabalha comigo, que na verdade é só eu e o Phil mesmo, né? Conseguimos mandar pra vocês dois podcasts em uma só semana, mano, se eu me acostumar com isso, se eu gostar disso, sei não, a gente vai longe, hein, mano, produzindo aí dois podcasts por semana, mas, mano, é trabalhoso, é complicado, mas eu consegui cumprir pra vocês, beleza? Foi ao ar aí, na terça-feira, né, a entrevista que eu tive com o Rafael Fernandes, que é meu irmão, no caso, né, troca de ideia que eu tive com ele sobre o seu EP, o EP aí que eu mesmo produzi, né, o Rafael, que é integrante da Arca, que é a nossa produtora, saiu no canal da Arca, o EP dele, e hoje nós estamos aqui, mano, com o nosso já tradicional Teólogo de Quinta. Estamos indo aqui pro nosso, se eu não me engano, 11º episódio dessa segunda temporada, né? Episódio de número 11 da segunda temporada. E estamos indo além da... A primeira só foi 10 episódios, né? Essa segunda temporada nós estamos indo já para o 11º episódio. Que legal. E... eu acho que vai além, mano. Eu acho que a gente vai conseguir meter os 20 episódios aí, ou até mais, nessa segunda temporada do Teólogo de Quinta. Lembrando que, você que tá chegando agora no Teólogo de Quinta, o nosso podcast ele é dividido por temporadas, ou seja, a gente grava ali uma sessão, uma série de episódios, e aí tem um momento que eu dou uma parada, né? Tem um momento que eu dou uma descansada, vou fazer outras coisas e pá e tal. Vou aprimorar as ideias e aí volto com mais uma temporada de podcast pra vocês. Como agora a gente tá conseguindo semanalmente aparecer por aqui, né, e mudou o formato, né, que agora quem tá editando sou eu, mudou o formato de apresentação também, que antes era em formato de entrevista, né, agora a gente tá sendo uma espécie de monólogo, né, eu vindo aqui pra vocês falando durante 20, 30 minutos. Então é isso. Mano, eu queria falar hoje um pouco sobre a droga da comparação. Como assim, mano, a droga da comparação? Teve uma coisa que bombou aí no mundo dos esportes, né? Bombou assim, virou assunto, né? De rodas de conversas, em programas esportivos, todos os programas esportivos que tinham debate no meio estavam fazendo isso, pá. Que era a questão de que fulano é maior do que Pelé, qual é o brasileiro pós... qual é o melhor brasileiro pós-Pelé... Enfim, Messi é melhor do que Pelé, Neymar é melhor do que Pelé, maior, enfim, e tal. E é uma discussão já permanente no futebol, né? Desde o Cristiano Ronaldo e Messi, pá, quem é melhor, enfim. Mano, por que considera essa comparação? Porque, assim, droga, a gente sabe que droga vicia, né? Então, isso é viciante. É um ciclo vicioso. A gente costuma colocar na roda duas pessoas ou duas coisas que se comparam no sentido de fazem a mesma coisa, trabalham no mesmo ramo ou têm características parecidas e ficamos duelando as duas, né? Colocando até essas pessoas contra as outras. Por exemplo, Cristiano Ronaldo e Messi nunca assumiram briga nenhuma de que um não gostava do outro. Mas tanto os fãs deles, né, criar essa rivalidade entre os dois, a impressão que dá é que Cristiano Ronaldo e Messi não se suportam, né? Não suportam. A mesma coisa são as equipes, né? Você vê, você está assistindo futebol, você vê o Flamengo e Fluminense, por exemplo, ou então São Paulo e Corinthians. Os jogadores entram, se cumprimentam, falam um com o outro, tem aquela troca de camisa no final do jogo, pá, tudo na maior paz, né? Depois que acaba o jogo e antes de começar o jogo. É claro que jogo é jogo, na hora do jogo ninguém tem como ser amiguinho. Mas já as torcidas não, se suportam, não se falam, inventaram até a droga da torcida única também, né? Na torcida única, porque não pode colocar dois torcedores da equipe, dessas equipes rivais juntos. Então, tudo isso é um ciclo vicioso, a droga da comparação, de ficar comparando as pessoas. E por que eu acho isso um problema, mano? Porque assim, ninguém é igual a ninguém, já dizia Humberto Gessler, engenheiro do Havaí. E todas as pessoas são diferentes umas das outras. E não é saudável ficar fazendo comparações, mano, de que fulano é melhor do que ciclano. Posso até ser que fulano seja melhor do que ciclano, beleza, mas isso não dá o crédito para a pessoa se achar superior à outra e a outra se sentir inferior, porque essa é a impressão que dá. A impressão que dá é que você está tentando levantar o ego de um em detrimento de outro. Você quer diminuir o outro, então para isso você precisa aumentar a bola do fulano, né? É que nem acontece com Cristiano Ronaldo e Messi. Só você pode amar os dois. Por exemplo, eu sou um cara que admira os dois. É claro que aí já vem uma outra questão de preferência. Eu prefiro o Messi, questão de preferência, até porque o Messi ganha mais pontos comigo, porque ele joga no time que eu torço, joga no Barcelona. E o Cristiano Ronaldo jogava no Real Madrid, que é o time rival do Barcelona. Então, não tinha como eu gostar do Cristiano Ronaldo além do Messi. Não tinha como. Agora que o Cristiano Ronaldo foi pra Juventus, o Cristiano Ronaldo joga em um time que não é o rival diretamente do Messi, que joga no time que eu torço, eu comecei a olhar pro Cristiano Ronaldo com outros olhos. O Cristiano Ronaldo tá jogando... O Cristiano Ronaldo também mudou, né? Tá jogando de outra maneira e tá. E aí, mano, eu consigo olhar pro Cristiano Ronaldo e ver um gigante, eu consigo olhar pro Messi e ver outro gigante. Então, não é uma questão de um ser melhor do que o outro. Beleza, características pessoais, quem fez mais gols, quem ganhou mais títulos, quem dribla mais, beleza, isso aí vai existir. Agora, ficar duelando, ficar dizendo, fulano é melhor do que fulano é melhor do que ciclano, porque fulano é mais isso, fulano é mais aquilo, né? Mano, eu vejo uma par de gente falando que o Pelé não era isso tudo. Porque no tempo do Pelé era fácil fazer gol, era fácil tribar. Eu falei, mano, você fala isso porque você nunca assistiu, olha só, assistiu um jogo todo do Pelé no Santos ou na Seleção Brasileira. Quer uma recomendação? Futebol, é uma recomendação de graça. Futebol, eu não sei nem se é assim que se escreve, mano, mas eu vou soletrar aqui pra você. Você vai entrar aí no seu, você vai entrar no seu Google aí e vai digitar assim, F2O, né? F-O-O-T-B-A 2 L's e A. Futebol é o futebalia, não sei como é o futebadia, não sei como é que se pronuncia. Mano, é um site gringo muito da hora. Lá nesse, aí você vai fazer uma conta, claro, né? Você vai registrar o seu e-mail para digitar só assim, você vai criar uma conta lá, mano. Tem um acervo enorme, imenso de jogos antigos. Jogos de Ronaldinho Gaúcho, jogos de Pelé, jogos de Zico, jogos das antigas. Mano, entra lá, assiste os jogos. Assiste os jogos do Pelé, assiste os jogos do Maradona, assiste os jogos da porra toda, entendeu? Vê melhor, tá ligado? É claro que eu tô usando o exemplo do Pelé porque foi o que repercutiu, né, mano? Mas isso serve pra tudo, né? Essa questão da droga da comparação, ela serve pra tudo. Serve pra quando você, fulano é mais magra que eu, fulano é mais gorda que eu, fulano é mais bonita, fulano é mais simpática, fulano é mais isso, fulano é mais aquilo. Isso acontece no nosso ciclo social, isso acontece no nosso meio, não é uma coisa distante da gente. Isso, mano, é uma droga, isso é muito ruim. Então, busque sair dessa bolha, dessa prisão que é a droga da comparação, beleza? Velho, eu não sei se você tem o mesmo problema que eu, mas eu tenho um problema é uma dificuldade de organizar as coisas. Organizar como assim? Leituras, filmes, séries, produção de conteúdo, tudo isso. Por exemplo, às vezes eu dou muito mais prioridade para estar com os amigos, né? sempre que eu posso estar tomando trago com os amigos, eu estar me divertindo com os amigos, saindo, pá, eu vou priorizar isso. Obviamente que a minha leitura bíblica, oração, leitura de livros, né? Inclusive também eu tô lendo dois livros simultaneamente, mas naquela velocidade da tartaruga, sabe? Com muita calma, muita paciência, pá. Por isso que eu falei no início desse podcast, né? Correria sim, pressa nunca. E tem filmes também, mano. Alguns filmes eu anoto pra assistir, inclusive até com meu irmão à noite, quando a gente vai dormir, antes da gente dormir. Tem séries também que... Agora eu tô assistindo uma série na Netflix, né? Que eu acho que todas as menininhas de 14 a 20 e poucos anos já assistiram essa série, né? Tô falando menininhas, não com nenhum preconceito, tá, gente? Eu sou homem e tô assistindo, olha só. Já assistiram, que é o Sex Education, né? Sex Education. Que é uma série sobre... que fala sobre educação sexual, como o próprio nome já diz. E eu tenho gostado, mano. Tô no quarto, tô no quinto episódio. Tô gostando a forma que os personagens são inseridos. Eu achei um pouquinho de extremo na atitude dos personagens, assim. Meio que eu acho bem forçado. Tô achando bem forçado. Espero que melhore daqui pra lá, daqui pra eu terminar de assistir. Porque se não melhorar, é bem capaz disso acabar fazendo eles gostar da série e parar de assistir. Mas, voltando, mano. Eu tenho uma dificuldade de organizar as coisas, mano. Leituras, cara, por exemplo, eu tô gravando esse podcast numa terça, né? Eu tenho, na quarta-feira eu tenho um compromisso de manhã. Eu vou ter o quê? A tarde e a noite pra editar esse podcast, pra na quinta ele ser lançado. Só que à tarde tem jogo do Barcelona e Real Madrid. E vou estar com os amigos de novo, talvez isso vai me levar a tarde toda. E aí eu só vou ficar com a noite. A noite vai bater aquele sono, vai bater aquela, sabe? E tem jogo também à noite, né? Não sei qual o time que vai jogar à noite, mas talvez eu assista algum jogo à noite, ou talvez apareça alguma coisa pra eu fazer, não sei. E aí, mano, fica aquela correria de fazer tudo na madrugada e pá, isso que eu preciso me adaptar. Eu preciso saber organizar as coisas para que elas não fujam do padrão, elas não fujam da minha expectativa, não fujam da minha necessidade de ter as coisas no controle e tudo mais, etc, né? Então, vocês podem me dar conselhos aí, mano, como eu organizo melhor o meu tempo, meu dia. Me mandem conselhos aí que eu irei gostar bastante. E eu não vou falar do Oscar, tá? Não vou falar do Oscar, primeiramente porque eu não sei nada sobre filme. A perspectiva que eu tenho de cinema é roteiro, fotografia, cortes, enredo, desenvolvimento, personagens, enfim. Essa é a minha visão que eu tenho, bastante amadora de filmes. Mas, de resto, não tenho nem propriedade pra falar. Mas eu quero mencionar que eu experimentei Pantera Negra e Homem-Aranha no Aranha Verso, né? Se não me engano, Pantera Negra ganhou 2 Oscars. Acho que foi 2 ou foi 3, não lembro. Homem-Aranha no Aranha Verso ganhou como melhor animação. Eu gravei aqui um podcast especialmente falando do Homem-Aranha no Aranha Verso. Então você já sabe a minha opinião sobre o Homem-Aranha no Aranha Verso. Se não sabe, você pode voltar lá no episódio 7 da segunda temporada, que se chama Cerveja, Homem-Aranha no Aranha Verso e Namoro. Você pode ir lá, você vai sacar. Mano, amei. Com certeza foi a melhor animação. Com certeza, melhor animação. Mas saiu em janeiro, né? Eu não sei como é que é feito o prêmio do Oscar. Mas foi feito em 2018, né? Acho que deve ser isso. Foi feito num ano, mas só foi lançado no ano seguinte. Enfim. E Pantera Negra, mano, nem vou falar nada, porque, velho, que baita de filme, mano, que puta filme. Nunca me senti tão negro, velho, assistindo aquele filme, mano, demais. Representatividade negra levou o cinema, levou um personagem, um herói, né, mano, um herói negro pra tela do cinema e fez muita gente querer ser um herói negro pela primeira vez, mano. Isso é muito legal, isso é muito da hora. Agora eu vou para um assunto mais polêmico. Polêmico não, acho que um assunto mais espinhoso. Espinhoso seria a palavra certa. Que é a questão da honra, mano. Honra em qual sentido? Por exemplo, o São Paulo Futebol Clube, que é o time que eu torço, acho que todo podcast eu falo deles aqui, né? É o time que eu torço, mano, é um time que atualmente está com uma equipe, está com um elenco. Não vou falar 100% porque não é verdade, eu estaria... Toda generalização é burra, né? Como já disse o bêbado da esquina do bar à rua que você mora. Mas 90%, vou colocar 90%, um número que já é bem extremo, né? Bem extremo. E bem preocupante. No time de São Paulo falta honra. O que seria essa honra? É vestir a camisa sabendo que tem um compromisso. Ou seja, jogar bem e tentar vencer. Levar o resultado para casa. Quando eu trabalhava, mano, na antiga empresa que eu trabalhava, né? Trabalhei por 2 anos e 3 meses. Todos os dias eu saía de casa determinado a ir lá, bater o meu ponto, fazer o meu trabalho e bem, voltar para casa. Como o Emicida falou, né? Jamais voltar para minha quebrada de mãos e mentes vazias. E voltar para casa sempre com a mão cheia e com a mente cheia de algo que eu aprendi lá fora. E mano, no time de São Paulo eu percebo que não há isso. Ele sabe que independente de jogar bem ou jogar mal, o time ganhar ou não ganhar, o dinheiro vai cair na conta. Então se o dinheiro cair na conta, por que eu vou me preocupar em fazer bem, sabe? E isso é uma coisa que a gente deveria refletir. Porque, por exemplo, o seu serviço que você faz, aquilo que você faz, provavelmente um robô poderia fazer. Sabe, eu acho que um robô poderia te substituir. Mas não, quem está fazendo isso é você, um ser humano. Um ser humano que sabe medir as coisas, que sabe quando as coisas estão bem ou não estão bem. Sabe que do seu dever, do seu papel a cumprir. Sabe quando a nossa mãe dizia pra gente quando a gente era criança, você não fez mais do que sua obrigação? Isso é honra. Isso é honra. É honrar aquilo que você está fazendo, porque não é porque você vai ter, independente do resultado, você vai ter o seu dinheiro, vai ter a sua moradia, por exemplo, vai ter a sua estabilidade, independente do se você faça ou não faça, vá ou não vá. Mano, isso prova de que você é alguém desonrado, você é alguém que não liga para aquilo que você está fazendo. Você está sendo um robô, simplesmente um robô, ou um animal doméstico, sabe? Que faz as coisas somente para ter algo para ser de retribuição, como recompensa. E isso não é legal. Isso não é legal. Tudo que você for fazer, mano, quer você for fazer um trabalho pesado, um trabalho maneiro, quer você for representar a sua mãe ou for representar o seu país, faça de forma honrosa, faça bem, faça para ser reconhecido como alguém que foi lá, colocou a cara, chamou a responsabilidade e fez bem, independente do resultado. Faça bem, faça com tudo aquilo que há no seu coração, beleza? E eu recebi uma pergunta aqui, mano, do meu amigo Nathan Araújo, né, sobre a faculdade. Qual a importância de ter uma graduação? Qual a importância para o jovem, né, hoje em dia ter uma graduação? Principalmente aqui, falando do Acre, né, principalmente no Acre. Mano, a minha resposta ela vai ser uma resposta bem simples para essa questão. Em uma visão de alguém que tem amigos formados, né, tem amigos se formando também. E eu que já estou a caminho, né. Fazendo, para todo mundo, acho que todo mundo já sabe, curso de teologia. A faculdade ela é algo bastante importante. A graduação é algo bastante importante no mercado de trabalho, né? Você ser graduado, a possibilidade de arrumar um emprego melhor, de ter um emprego mais tranquilo e de acordo com as suas especialidades, é muito mais tranquilo. E é inegável que é importante. Porém, a faculdade ela não pode ser algo além do que ela já é. Por exemplo, a faculdade ela é um meio pela qual você vai se especializar em uma determinada área para trabalhar, para exercer aquela função, para ser um profissional daquela área. Ou seja, ela é um meio para um fim maior, né? Para um objetivo maior. Não queira colocar a faculdade como algo que vai ser eterno na sua vida, ou como algo que vai ser tão mais importante do que um próprio emprego. Onde eu quero chegar? Muita gente abre mão do seu emprego, né? Do emprego que trabalha, seja ele qual for, para fazer uma faculdade. Obviamente, mano, que cada um é cada um. Eu falei lá no início, lá, né, sobre a droga da comparação. Cada um é cada um, então não é uma regra aqui. Mas assim, um emprego, ele te possibilita dinheiro, ele te dá dinheiro. E por outro lado, ele te suga o tempo, né, que era o tempo que você poderia estar fazendo faculdade, mas te dá uma coisa que a faculdade não dá. Ou se dá, mas com proporções bem menores, né, que é dinheiro. Então você precisa reconhecer que, mano, beleza, se eu me formar, eu vou ter um emprego melhor, vou trabalhar menos, tá, pá. Mas no momento, não dá. No momento eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr atrás do meu. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer o corre e virar. E pra fazer o corre e virar, eu tenho que trabalhar, tenho que me dedicar bastante. E, mano, então bota a cara. Você tá no emprego? Continua nesse emprego. Vai juntando uma grana. E, pô, juntou uma grana aí, pô, juntou uma grana aqui que dá pra fazer minha faculdade à distância. Ou então dá pra fazer minha faculdade paga, né? Eu vou pagar minha faculdade pra ter um horário bem flexível. Então eu vou pagar minha faculdade. Já que eu não tô conseguindo estudar para Enem ou estudar para concurso, pá. Então eu vou fazer uma faculdade aqui enquanto eu trabalho, enquanto o trabalho tá me dando sustento. Que foi o que eu fiz, mano. Não é uma regra, tô falando, não é uma regra, tá? Mas foi o que eu fiz, né? Enquanto eu trabalhava, eu juntei uma grana, eu falei, mano, eu vou fazer teologia à distância, né? Aqui em Rio Branco, infelizmente, já é um alerta aí para as autoridades da igreja de Rio Branco, né? Que não tem um curso de teologia. Bom, e se tem, é muito pouco divulgado, não reconheço seminários teológicos bons, de acordo com aquilo que eu acredito. É, que no caso seria um seminário reformado, né? Uma faculdade de teologia reformada. Então eu tive que recorrer para a faculdade à distância. Era R$150, é R$150 a mensalidade, então eu tinha que tirar esse valor todo mês para estudar, além do meu trabalho. Então foi a maneira que eu encontrei, entendeu? Foi a maneira que eu encontrei. Então é aquilo, mano, faculdade é muito importante, tem sua importância, tem o seu grau enorme de importância, mas não pode ser dado um atributo para ela além, maior do que aquilo que ela já tem, tá? No caso é um meio para um fim maior, beleza? Então é isso, galera, se você gostou desse podcast, né, um podcast aí que falando de alguns assuntos que cercaram a minha semana, que né, durante a minha semana eu pude observar. Se você gostou e tá pelo Spotify, mano, aperta aí no botão seguir aí, tem uma barrinha aí, seguir nosso podcast, vai nos ajudar muito, beleza? Vai encher meu coração de alegria. Se você tá pelo blog, mano, bota pra seguir o blog aí também, comenta aí, deixa seu recado, manda a sua mensagem aí pro meu WhatsApp, manda seu áudio aí pro meu WhatsApp, vamos criar um grupo junto, vamos trocar uma ideia durante a semana aí, que vai ser muito legal, vai ser muito produtivo, beleza? Eu agradeço desde já quem ouviu a gente até aqui, pode aguardar que na próxima quinta-feira estamos de volta, você pode deixar sua sugestão de tema através do meu WhatsApp ou através do e-mail, né? O WhatsApp eu vou deixar aqui, é o 9604-7237-DDD68 para quem tá fora de Rio Branco. E quem tá fora do Acre, no caso, né? E o e-mail é fernandesjonathan31@gmail.com. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado. Tamo junto. Quinta-feira que vem nós estamos de volta. Muita fé. Cristo na frente sempre. Fui!